chegou. Seja como for, abaixo do senhor um anjo negro está no ar. Um rimador do gueto, defensor, a viva voz da negritude. Só Deus pode me julgar. Pode ser contraditório, tanto falatório. Tento ser notório no mundo ilusório. Homem simplório se pede em reflexão. Na musicalidade eu faço oposição à tortura psicológica que o governo impõe aqui. Com o ataque do moço covarde que só faz destruir. Como disse Caetano em canção de protesto, aqui é o Haiti. E sem hesitar, eu fui lá conferir. Vi discriminação e ação desonra. Abuso de autoridade e alguém mais se encontra. No revide tem o crime que vem assombrar. E na pura tensão explode a bomba. Conta quantas vidas que forem vão. Da favela sem zala que luta por libertação. Um grito vem do porão. Um prisioneiro negro que clama por liberdade, justiça e mais respeito. Cabelo crespo, origem africana. É nós lutando contra o algoz da ação insana. O coração inflama, fúria no raciocínio. Eu sou mais um negro com a mente no gatilho. Ô preto na gol, é isso mesmo que você falou. Seja como for, não me renda ao opressor. Covarde, superdotado de uma tal demagogia. É só patifaria, usa da democracia. Que é forjada, velada, manipulada. Inutilizada, alienada, não serve pra nada. Mas o pensamento é sagaz na reação. É o levante do oprimido contra a voz da opressão. É a informação que te liberta da corrente. Escudo, linha de frente que protege nossa gente. Se quiser pode vir, tô pronto pro ataque sim. Minha postura será sempre a mesma até o fim. Na humildade é nós, realista na voz. Mais dois loucos entrando em cena. Afrodinâmica. Agora é nós, muito mais capaz e com mais força. Pra te alertar, pra conscientizar. Tá louco consciente na guerrilha. E de paz, sem justiça é utopia. Mais uma vez, minha voz servindo de guia. Eu vou direto no ponto exato, fato descrito pelo inimigo que deixa sua mente num labirinto. Sendo destrutivo, distribuindo tiros e velórios, é notório o instinto de assassino do facinora da facção política. Situação é crítica, observe ao seu redor. Veja que é bem pior a vida do menor de rua que sem ajuda vira um moço sem dó. Na maior, o poderoso chefão só nega imposto e o povo no desgosto sem troco passa sufoco. Que mundo louco, observe os morro, a toada é terrorista na pista, um alvoroço. Todos se declaram alheios ao preconceito, mas não se reconhecem quando olham num espelho. A face de um mundo perdendo sua moral. Pessoas tentam mascarar o mal com hostilidade pra toda comunidade, pra toda sociedade que vive em descrença. Impunidade e tráfico de influências. Intolerância contra toda resistência. Pensa, tem gente que luta, tem gente que é bruta. Tem quem desvia a conduta pra melhorar a situação. E um interrogatório recai sobre o mundão. O que fazer, se render ou não? A humildade é nós, realista na voz. Mais dois loucos entrando em cena. Afrodinâmica. Agora é nós, muito mais capaz e com mais força. Pra te alertar, pra conscientizar. Tá louco consciente na guerrilha. E de paz, sem justiça é utopia. Mais uma vez, minha voz servindo de guia.